paru pak. Vediamo 3, via. E poi la stava 2 c'è in frequenza. 1, 2, 3, 8. Via 0, via 0, 0. Alternativa Salvador. Era 600, tá na minha, isso? Júlio Táxi, você pode pegar ingresso, você está na 7. É. 63, cheque trem, todo autorizado, pista 10. Desculpa, pista 28, vento de 28, 0 graus, cama 0 nas, top 3663. Tira 3304, senhor? Desculpa, 3304, senhor, tá? Ele pouso, vento de 260 graus no 2-9. Nervoso, pista 28, tá? 3304. Objeto 6709, decolado de Salvador aos 1-2, transfere 119.35, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Torre 5594, informa que sua transmissão está com clareza 3, variada de 3 a 4. Tá bom, vou verificar aqui, muito obrigado. Lázaro, sub 1 até 340 na Gole. 340 na Gole, 6709. Oscar Juliette, livre ingresso, pistão na 7, reporte a NEB pronto para decolagem. Oscar Juliette. Voo 1897, Xane Brasil agora, frequência 1273, hotel 1230, tem um voo, 1897. No solo de Salvador aos 1-3, sobe da esquerda 1-2-1, decimal 9. Esquerda 1-2-1-9, 3-3-0-4. Flip 5-5-1-4, ali mantém cabeceira 2-8. Ali mantém 2-8-5-5-1-4. Total 99 no 1, chame Recife agora na frequência 126.85. Total 991. 268599 no 1, boa trabalho. Realmente boa viagem, amigo. Hoje autorizado 5594, vai iniciar. Da direita, o Fito Prometa 09. Atenta a decoragem, Zulu Alfa Bravo. Parada com a senhora Alfa Bravo. 09 da WebJet. Autoriza a direita, o Fito. Push back into start. Clear, push and start, come back to taxi. Okay, push and start through, we'll call for taxi. Bom dia, Monumenta 05, seguinte hotel. Bom, número 05, décima 3050, na IPIT, aguarde LS Zulu, picha 28, ajuste agora 1015, objeto, equação Gol, no 605. Ok, 605, ajustando 1015, 105 mil pés, na chegada IPIT. Então, 3663, TUI, 1186, bom pouso. Então tá, a altura de decolagem da pista 17, vento de 240 graus, 109. Manda livre decolagem, falou, Juliette. Confirmo, livre decolagem, 250 graus com 109 é o vento. Trip 5594, decola do Salvador, aos 1,6, transfere 1,9,35, bom voo. 19,35 com controle, 5514, muito grato, ótimo dia. 04, a critério, portão 2. Portão 2, Plantão 2, obrigado. 594, chamou o controle? Afirmativo, decolou na sua. Aaron Welling. Contato radar na decolagem, submantenha o nível 170-35594. Ascensão 170-5594. Yes, tem mais travado. 3663, continue para aproximação. Trato bom estado, pouso livre, cabeceira 28, vento de 250 graus, 10 nós. Livre, pouso, pista 283663. Sabatão, Goiás, Oscar, Juliette, decola 17, canção 199, decimal 35, bom voo. É, Oscar, Juliette, canção. Sabatão, Goiás, Oscar, papapá, Juliette, Bravo, ali mantém cabeceira 197. Desce até 2000, autorizado para a LS, pista 28, tá 3859. Descida para 2000, está autorizando o procedimento da 3859. Bravo. Ali mantém o Lua, sou bravo. Vídeo é 1-2-4-2-5, contêiner 2-6-5-5, voo 2-4. Na 709, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8, sobre a última 709. 017, papapá, Zulu, Alfa Bravo. Aliás, bateu Zulu, Alfa Bravo. Nível 080, contato radar, vigilância, na saída agora, Oscar, Juliette. Na restrição 040. Está livre da restrição. E informe a rádio a idade de saída. 2-5-1. Autorizado direto na região 251, Oscar, Oscar Juliette. Ok, grato, Oscar Juliette. Volume 05, dessa via até 2000, ajuste permanece 1015, volume 05. Via 2015, volume 05. Autorizado, decolagem de 17, vento de 270 graus, 109, Lulu Alfa Bravo. Pede o Alfa Bravo, iniciando. E o Alfa Índia Bravo. Alfa Índia Bravo autorizado, puxa sonar, reporte táxi. Botar a táxi, Alfa Índia Bravo. Toma nessa, 28. Com rajada até 179. 7. Ou melhor, na cabeceira 28. Isso na cabeceira 10. Na cabeceira 28 a 270 graus com 14 nós. Tá passando através de Veracruz. Cruzando agora 2000 em descida para 1500, 9 Mac Mike. Reporte próximo ao setor de Paripe. 9 Mac Mike. Mike. Tá 3859, complete final LS, Turre 118.6, tá 3859. 259, obrigado, até já. É. Controle Salvador, 35594, tem condições de navegar direto da Caju assim que possível. Chama Recife agora na frequência 12685, solicite direto da Caju, 35594. 2085 com Recife, 5594, muito grato, ótimo dia. Décimo ciclo. Artillery at Alpha, holding point for 28, American 92. 59. 2859, faz uma estação, agora de pista livre. Guardarei. Próximo ao farol da barra. Falaram estava um tráfego sentido contrário, que já passou aí o setor da lateral de Pituba, porém aqui aos pés é um Serra Quilo 76, com destino a Salvador em sentido contrário pelo litoral. Zulu Alfa Bravo. Sente do tráfego, chamarava farol Zulu Alfa Bravo. É, Zulu Alfa Bravo, confirma apenas o equipamento? É o experimental Romeu Vitor 10. Sente. Mike Eco Delta, tráfego para 1000 pés. Tá passando agora o setor do farol de Itapuã, com sentido aí ao farol da Barra. E esteja atento ao tráfego, mantendo regras de voo visuais. Mike Eco Delta. Lava 7, falta passando de voo, tu mantendo o tráfego. Vamos junto. Meu jeito, venda de 2703-149. Afirmativo, autorizado pouso para o TAN 3859-270,12. Baixado e travado. Bom dia, TAN 3524, aciona identificação. Está sob vigilância radar no 350. Reporte no bloqueio de Salvador, alterna frequência 1.685. Sente, já está cruzando praticamente com tráfego aí à sua direita, a 2 milhas, que está a 1000 pés, chame torre 1186 para ingresso no tráfego, marque com o Delta. Delta, do seu tráfego, camarada, obrigado. Zulu Alfa Bravo já superou o tráfego aí à sua direita, aposte próximo ao farol da Barra, Zulu Alfa Bravo. Camarada, próximo ao farol, Alfa Bravo. É quando possível, Zulu Alfa Bravo, como se estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e estimado para pouso, Zulu Alfa Bravo. Estima terminar 1200, pouso 1215, Zulu Alfa Bravo. 1200 terminal e 1215, 15 minutos para pouso em Ilhéus? Afirmo. 10. Zulu Alfa Bravo 234. Deixa ficar sobre paródia. 1205, autorizado final IS, Zulu, pista 28. Autorizado final ILS 28, chamando a hora estabilizada, 605. Bom dia, o guardião da 2 está aqui no Parque do Gré, acionado. Contestante da Polar, Petroaçu, com pouso na Ondina, 5 minutos de voo. Piloto de comando, o capitão Erron, com 2 POB. 4 horas e 6, alterna São Luís, 3 a mais. Bravo, vai estar aqui já via Kilo, seguindo 757, ajuste no 015, ponto espera, chame torre, 1862, boa viagem. Já, via Kilo, seguindo aí o 757, ponto espera com a torre Salvador, 183. A gente pode interceptar aí o circuito para a direita, deixando livre o eixo de decolagem da 17, e já botando girando base para a pista 17, Mike Eco Delta. Delta, CR, camarada. Mantém o eixo da pista, certo? Aguardando para cruzar a direita. Na minha escuta, aguardando transferência. Guardião 02. Guardião 02, entendeu que está autorizado para o lado do Proaçu, com transferência para o 17. Guardião 02. CPZ 59, no 025, direita 1219. Livre à esquerda, 1219, mantém a posição e chame o solo para ingresso na alfa. Ok, levando à esquerda, aguardando para trás do América, chamando o solo. Então, 3-1-3-8-5-9. Lopa, grava o controle, voltando. Na sua escuta, prossiga. Eu poderia repetir novamente o tipo de equipamento que eu não copiei direito aqui? É Grupo Zulu Experimental e o tipo é um Romeu Vitor 1-0. Obrigado, Romeu Vitor 1-0, obrigado. Che, controle 1-1-9-3-5. Eu vou. Ingressado, Corrido Axé, controle 935, bom dia, Guardião 02. Tem Delta, voz da passagem, Juliette Alfa, portão 7, 3859. Delta, direção na base, vai estar travado. Michael Delta, tá vindo em base, tocha no solo, pelo autorizado, tenta de 250 graus, 10 nós. 10 depois. Uma paz do Lopo Abraço, frequência livre para coordenação, ao ingressar terminal Ilhéus, frequência 1201, atende próxima Cairu, Morro de São Paulo e Maraú, tráfegos ali sem contato com o bilateral com ex-controle, controle Ilhéus, mantendo-se regras de voo visuais nas altitudes de tráfego, do Lopo Abraço. Entende das condições, o Lopo Abraço, grato, até a próxima. 1605, chame tu agora 118.6, completando o final LS, segundo 605. 1605, confirmando a frequência, 183? É 6, 118, decimal 6. 186, obrigado. Controle, Oscar, Oscar, Juliet. Prossiga, Oscar, Oscar, Juliet. Estamos atingindo o 65, condições visuais para manter, semana terminal 34. E? Gente, eu acho que a Juliette modificando as regras para visual agora aos 27, mantém nível 065, informe seu estimado para pulso. 1157. Gente, copiado, 1157, mantendo as regras de voo visual na tráfego conhecida reportar, reporte de melhor terminal, acho que a Juliette. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantém a regra de voo visuais. Esse pulo será em Ondina? Afirmo. Costa avistando L ponto em Ondina. Formará visual, colocar de pouso, Guardião 02. Tudo bem, estamos no 28, L já, direita, frequência livre. Mike, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, Mike. Irmão. Rota 9400, controle de Salvador, 1935, Rota. Bom dia, T9400, cruzando 210. Bom dia, T9400, desça via até o 040, na chegada Cari, aguarde LS Zulu, pista 28, ajuste 1015, T9400. 00 para 040 via Cari. Brasília do centro Curitiba. Existe alguma previsão? Confirmar essa informação, o horário que nos foi informado foi 8 minutos atrás. Eu vou confirmar e entro em contato com o senhor. Vai, vai, obrigado. Flavim? Bom dia, mantém 5 minutos, por favor. Cargo 826 4 31, ao livrar à esquerda, solo informador 121, décimo 9. Alivrar 219, bom dia. Tá, 3153, repeat. 80, holding number 1 for runway 28, ready for takeoff. Okay, clear runway and maintain, Way American 982. Clear the lineup and maintain on runway 28, American 982. Sandrão Bianchi Mike, pelo utilizado pistão no 7, ventos de 250 graus, 109. 50 milhas de ideal, cruzando no 70. Chegando em Andrônia agora, 1, 2, 0, decimal 1, decimal 11. Colibrou. 305, via Índia, portão 3. Índia, portão 3, 605. Oscar Juliette, chame agora, Recife, na frequência 128, decimal 8. Oscar Juliette, câmbio. 1-2-2-8, Oscar Juliette. Cesar Cargo, 8-6-4, repeat. Controle Salvador, guarde número 2. Desce ali para a coordenação em pouso, guardião 02. O controle poderia confirmar para o guardião 02? Você está visitando onde, no guardião 02? Ah, sim, está no Ondino, entendeu agora, frequência livre. Tomará para a nova decolagem, 02. Confirmo. American 990, clear takeoff runway 28, wind 260 degrees, on for us. Roger, American 980, clear takeoff. Lembra Yankee Mike no solo aos 3-3, qual é o Pátio? Pátio 5. A lugar direito da frequência livre. Yankee Mike. Número 157, no 065, reporte. Ponto de ar de Cidão Fernando, 1-2-6-4, óptica aeróbica direto. Não tem os tráfegos, você está informando. 1935, 286, transponde 55 no 7. Está conforme para Gels, Flamengo 080, depois 065, direto saída coral, decolagem da 97, 1935, ao ponto 186, é a 255 no 7, ouvi, transponde. Vitor Alfa Alfa correto, bate 4, copia o B. 062. 62 é bordo, chame a torre para taxa da colagem. Chamar. O solo Alfa Índia Bravo. Bravo, prossiga. Estou fazendo várias chamadas na frequência da torre e sem resposta. O senhor chamou 18, meia dúzia? Negativo. Autorizado, chame para indesta no 7. O torre Papa Romeu Alfa Índia Bravo, tá no espera da 28, tá pronto. Papa Romeu Alfa Índia Bravo, ele tá livre ali, mantém a cabeceira 28. A Lima tem cabeceira 28, Alfa Índia Bravo. Tente, Oscar Oscar Juliette. Tira critério, por aí, tráfego, já informado. A frequência livre do centro, temos posição. Na escuta? Na escuta? 359 é tem contato atualmente com o Recife, ele informou que foi restabelecido as decolagens, ok? Ah, tá, já, obrigado. A saída aqui é pelo 50, correto? A Curitiba é isso, é mesmo, pela 58. 58, obrigado. Papa Romeu, ação de Abraão, livre decolagem, vento de 260 graus, 8 nós. É, livre decolagem, Papa Romeu, ação de Abraão. Controle, 119, decimal 35. 19, 35, certo. Controle, Salvador, Papa Romeu, Alfa, Índia, Bravo. Para o controle de confirma. Papa Romeu, Alfa, Índia, Bravo. Índia Bravo, contato radar, serviço de vigilância, como com, chuva conforme autorizado, Papa Romeu, Alfa, Índia Bravo. Tinha sido cogitado aí voar direto Flock, porque tá difícil de cumprir a restrição aí, falando da 28, confirma. Difícil da subida, porém está livre a ascensão sem restrição, Papa Romeu, Alfa, Índia Bravo. Alfa, Índia Bravo, bateu o perfil bom, livre das restrições, tá? Alfa, Índia Bravo. Delta 980, contact now Recife Central on frequency 126.85, if unable 125.45, America 980. America 980, 2685 or 2545, good morning. Hi. Yeah. Yeah.